Como é que eu posso ser feliz sem teu amor? Se a cada dia mais eu gosto de você. Não dá pra controlar tamanho sentimento. Eu deito, durmo, acordo sempre pensando em você. É sério, eu já nem sei mais o que fazer. Pois não consigo controlar meu sentimento. Só sei te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar. A todo momento eu só sei te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar. A todo momento. Ao meu lado, eu sempre te amei. Talvez já tenha errado. Não sei, nem pensei. Mas mesmo sem você ao meu lado, eu sempre te amei. Sempre te amei. Me diz o que queres que faça. Você que se passa, não passa de jeito do mal. Entendendo amor. Que se passa, não passa, descendo de mal, entendi o papo. Eu só sei te amar.